mais, não mais. Nunca descobri. Tentei fugir do que vivi. Voltei para recomeçar dali, de onde eu parei, de onde não deveria ser. Sem querer, não vou me arrepender.